Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Show. Terça-feira, 3 de dezembro de 2013, cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico. Comigo, Carlos Bonaparte, e hoje com grandes músicas a abrir a edição do nosso programa. Vamos ficar com Catarina Boto, Morte ao Sol. Ainda por aqui também nesta edição, logo a abrir, Asas, dos GNR. São as duas primeiras músicas da edição de hoje do nosso Antena Web Show, que vai contar com várias rubricas. Já não vou dizer quais, à parte das diárias, portanto, aquelas que os ouvintes já sabem. Aliás, informações que podem consultar no seguinte endereço, canal1.radioantenaweb.info/programas/antenawebshow.htm. Façam como quiserem, mas a partir da primeira barra tem que ser tudo em letras minúsculas. Guia dos Astros, No Mundo da Fama, Poetas, Minuto de Saúde, Leitura em Dia, Justiça em Cena, Palavra de Fé, Doutor Pimpolho e o nosso Boletim Meteorológico. Ah, e como é lógico, também vamos ter Descobrir Sons, hoje com uma gravação de 1888. Imagine onde é que eu fui buscar esta gravação. Para já, vamos mesmo ficar com Catarina Boto e Morte ao Sol. Bom dia! Bye. asas servem para voar, para planar, para sonhar, hesitar, a espreitar mil casas do ar. Asas são para combater, de pintar não te esquecer, olhar-te, pintar-te do alto do ar. Só quando quiseres pousar, da paixão que te roer, é o novo amor que vês nascer. Sem prazo e idade de acabar, já não há leis para te prender. Vai conter só o que acontecer. Já cá estamos ouvintes depois deste momento musical, então com os GNR, Asas Elétricas e antes Catarina Boto com Morte ao Sol. Vamos ter música de Pedro Brunhosa, Momento, e também Sara Tavares com Problema de Expressão, mas antes a primeira sequência de três signos da Guia dos Astros. São eles Carneiro, ou se preferirem Áries. Também comigo, aliás, também comigo, também vamos ter aqui o signo Touro e o signo Gêmeos. No total, vamos de 21 de março até 20 de junho, mais dia, menos dia. Vamos então ao Guia dos Astros com Jana de Paula e depois Pedro Abrunhosa com Momento e também, como já disse, Sara Tavares com Problema de Expressão. Bom dia com o canal 1. Agora, na sua rádio, Guia dos Astros. As previsões astrológicas do seu dia, na voz de Jane de Paula. Bem, hoje terça-feira, bom dia para você. Estamos de volta com mais previsões astrológicas. Para você de Áries, Touro e Gêmeos, preparados? Áries, de 21 de março a 20 de abril. Terça-feira hoje, a Lua acentua o seu jeito enigmático de ser ariano. Mas tenha cuidado para não renegar as suas emoções. No campo sentimental, a sua discrição será absoluta. Número de sorte 22 e a cor é roxo para essa terça-feira, ariano. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, bom astral para ficar em casa. Tente esquecer as preocupações. Atitudes precipitadas podem pôr tudo a perder no amor. Hoje, seu número de sorte é 61 e a sua cor é bege. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminiano, evite lidar com dinheiro que não lhe pertence, pois pode se complicar.

que te amo. Nem sempre encontro o melhor termo, nem sempre escolho o melhor modo. Devia ser como no cinema, a língua inglesa fica sempre bem e nunca traiçou a ninguém. But this is not America. O teu mundo está tão perto do meu, e o que digo está tão longe como o mar está do céu. Dizer que te amo, não sei porquê este embaraço, que mais parece que só te estimo. E até nos momentos em que digo que não quero, e o que sinto por ti são coisas confusas, e até parece que estou a mentir. As palavras custam a sair. Não digo o que estou a sentir, digo o contrário do que estou a sentir. O teu mundo está tão perto do meu, está tão longe como o mar está do céu, e é tão difícil dizer amor. É bem melhor dizê-lo a cantar. Esta noite fiz esta canção para resolver o meu problema de expressão, para ficar mais perto, bem mais de perto, ficar mais perto, bem mais de perto. De volta depois de Sara Tavares com este problema de expressão. Antes, momento, na voz do grande, grande, grande Pedro Brinhosa. Há uma rubrica que eu não disse aos ouvintes que nós íamos aqui trazer, porque não era suposto ser exatamente como vai ser, mas vai se chamar a música do dia, vai ser o destaque do dia de hoje. E a partir de hoje será assim, de segunda a sexta, o programa irá trazer um destaque diferente. Neste caso é de terça a sexta, porque ontem não houve, há hoje. Então eu dizia o seguinte: vamos hoje trazer aqui, e a partir, tal como já acontecia no De Par em Par, no extinto Canal 2, vamos trazer então aqui aos nossos ouvintes, não mais nem menos que uma música que especialmente neste dia se destaca. E no caso, refiro-me à música de Britney Spears com Jamie Lynn Spears, Chilling With You. Esta música destaca-se por vários motivos, eu destaco-a por vários motivos. Ela foi lançada há pouco tempo e desde logo, ponto número 1, é uma música mais calma de Britney Spears, que é raro vermos, não é? Ponto número 2, é a consolidação da carreira a solo, ou o princípio da carreira a solo, da irmã mais nova da princesa da pop, Jamie Lynn Spears. Terceiro, é a primeira vez que as duas irmãs cantam juntas. E quarto, reparem nas diferenças entre Britney e Jamie Lynn. É mesmo, são muitas. Vamos conferir na edição de hoje do nosso Antena Show esta música, que é o destaque do dia de hoje. Britney Spears com Jamie Lynn Spears. A música chama-se Chillin' With You. You. Depois desta música Chilling With You de Britney Spears com Jamie Lynn Spears, o destaque do dia, vamos agora para mais um momento musical. Continuamos com a música portuguesa. Antes, a segunda parte da Guia dos Astros, que nos vai trazer os signos de Caranguejo, Leão e Virgem. Caranguejo, que em Brasil, em brasileiro, se chama Câncer. Ora, diziam então que vamos trazer, para além desta Guia dos Astros, mais duas musiquinhas portuguesas e dois fados. Vamos ficar com Marco Rodrigues e o tema A Rosa e o Narciso, que conta uma bonita história de amor, aliás. E também vamos ficar com A Rua da Esperança, de Hélder Moutinho. São as duas que vão fechar esta primeira parte. A segunda vai abrir com Gostei de Ti, de Carlos Macedo. Vamos voltar daqui a pouco. Já sabem, sou eu, Carlos Bonaparte, que está convosco, também perto das 13 horas aqui no Canal 1. Vamos à música. Marco Rodrigues com a Rosa e o Narciso. Antes, a Guia dos Astros. Bom dia! Com vocês, Guia dos Astros. O Guia dos Astros traz para você, canceriano.

Já vamos tratando disso, já vamos aqui escutando músicas, fazendo parte aqui quase da equipa do Antena Web Show, já vai dando também para ir conhecendo algumas das melodias, enfim. Bom, eu gosto de ter pessoas aqui na regi. Às vezes já aconteceu, os ouvintes que acompanham a Antena Web certamente sabem o que é que era, que festa é que era quando havia alguém na regi. Na altura no Rádio à Tarde, no extinto Rádio, no saudoso, no memorável, no inolvidável e tudo mais, não sei o quê, Rádio à Tarde, que grande programa é esse. E na altura então havia, e que festa que havia, com respeito a quando havia alguém na regi. Bom, geralmente era a Joana, às vezes não era a Joana, às vezes era outra pessoa que também já esteve aqui na Rádio Antena Web, cujo nome não é possível ser pronunciado, porque, enfim... Mas, basicamente, já estiveram aqui algumas pessoas na regi e era uma festa. Portanto, é bom quando temos a equipa na rádio Antena Web. Vamos à música, então, e eu vou deixar-vos, antes da música, o nosso Leitura em Dia. O nosso, que é como quem diz, é da Rádio Universitária do Minho, mas passa aqui no Canal 1 da Antena Web, neste caso, no programa... Antena Web Show, eu já ia dizer de par em par, no programa Antena Web Show. Vamos conferir então este momento, a Leitura em Dia, com António José Xavier. E António, fez-me aqui o nome do outro locutor, peço-te já desculpa. Vamos então à rubrica Leitura em Dia da Rádio Universitária do Minho. Vamos lá ver que livro é que nos propõe para hoje. Leitura em Dia, de segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária, com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição da terça-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Hoje temos uma obra de José Tolentino Mendonça, chama-se A Papoila e o Monge. Esta é uma edição da Assírio e Alvim. A poesia portuguesa é abrangente e, para além deste autor, há um outro no campo poético, Mário Rui de Oliveira, que também é padre, poeta e tradutor. São as mesmas áreas, no caso de José Tolentino Mendonça. Para além destas três áreas, ainda estende a sua atividade ao ensaio. Para a poesia ainda continua a valer, até prova em contrário, o que prova também muita da debilidade teórica daquilo que são os princípios orientadores, explicativos e até reflexivos do trabalho e da criação poéticos, o livro dos anos 80 do professor Joaquim Manuel Magalhães, Os Dois Crepúsculos. A universidade tem uma palavra a dizer e normalmente o trabalho que produz é sempre insatisfatório porque é mais porque se limita àquilo que é feito no passado, abordagens teóricas com uma decalagem de anos de diferença entre a produção na atualidade e depois a tentativa explicativa daquilo que vai sendo feito no campo da poesia, nomeadamente, e até do romance. Sempre atrasada, não é uma crítica. A universidade, de facto, também nunca produziu grandes escritores, nem poetas, nem romancistas. O que interessa, de facto, é o campo ensaístico. E aí vale, até prova, como dissemos em contrário, este trabalho único, último e importantíssimo, fundamental, do professor, entretanto aposentado, Joaquim Manuel Magalhães. José Tolentino Mendonça é poeta, sacerdote e professor. Nasceu em 1965 na Ilha da Madeira. Doutorado em Teologia Bíblica, em Roma, volta para Lisboa e torna-se capelão e docente da cadeira de Teologia Bíblica na Universidade Católica. Ele ocupa realmente um lugar de destaque, talvez por esta característica da sua atividade de ser um sacerdote, na poesia portuguesa contemporânea. E ele diz que a poesia é a arte de resistir ao seu tempo. O seu primeiro livro de poesia, Os Dias Contados, de 1990, e desde então a sua obra vai, como dissemos, da poesia ao ensaio à tradução. Neste domínio é de saudar e salientar a tradução Cântico dos Cânticos, em 1994. Trabalhos importantes, de igual para igual, Estação Central, 2012, e A Construção de Jesus, corresponde à sua tese de doutoramento, este trabalho de 2004. O que temos aqui? Este trabalho poético que aqui está, A Papoula e o Monge, resulta de uma viagem que o próprio fez, a convite do Centro Nacional de Cultura ao Japão, e depois a presença deste país, do Extremo Oriente, com a simbologia no regresso a casa, que permite a introspeção, o silêncio, o trabalho que depois se reverte e mostra, esmagador pela delicadeza e o silêncio orientais, e essa influência incontornável de um poeta traduzido há muitos anos em Portugal e em português, por parte de Jorge de Sena, Baixó e os famosíssimos haikus. Também a título de informação que aqui fica, Herberto Helder também tem O Bebedor Noturno, um trabalho, versões à volta deste tema. E o que são os haikus? Têm uma característica muito simples, singela, uma alta tensão poética, há uma redução ao simples e ao singelo, por um sujeito enunciador em relação com a própria natureza e o real, que depois tudo isto transporta sempre o leitor para uma componente metafórica muito intensa, um domínio poético e de uma alma interior à procura, de facto, de uma projeção naquilo que é o leitor, que depois, obviamente, se sente quase confundido pelo maravilhamento e pela quase dimensão ontológica absoluta destas pequenas poesias, destes pequenos fragmentos poéticos. Este livro está dividido em 6 partes. Percebe-se que é aquela situação muito típica do Oriente, que é o armar do arco e da seta, visualizar depois o alvo e a seta no caminho, mas isto já são questões para a teoria que esperemos mais tarde conversar até com o próprio poeta. Tem realmente grandes momentos poéticos e para nós, até à data, este é o seu livro mais belo. Chama-se A Papoula e o Monge, obra de José Tolentino Mendonça, que trazemos para a leitura em dia desta terça-feira. A edição é da Assírio e Alvim. E estamos de volta, ouvintes, de regresso a esta emissão do Antena Web Show. A pedido da presente na regi, estou a falar mais lentamente. Ah, lentamente, é só uma palavra. Como eu não consigo falar muito tempo devagar, vou voltar ao meu normal com muita energia e animação no nosso Antena Web Show. A Papoula e o Monge, literatura para hoje, livro para hoje do nosso Leitura em Dia, então com António Ferreira, era isso, e Sérgio Xavier. Vamos voltar à música com muita energia, só por causa das coisas. It's a Raining Man, de Jerry Arriwell. A versão até nem, a original até nem é dela, mas vamos aqui ouvir a versão de Jerry Arriwell e logo depois vamos ficar com uma musiquinha que eu gosto bastante. É de Paulina Rubio e chama-se Causa e Efecto. Antes destes momentos musicais, vamos ter aqui no Mundo da Fama. É verdade. No Mundo da Fama, para ouvir então daqui a pouco. Mas antes, aliás, para ouvir então daqui a pouco. E depois sim, vamos ter então Jerry Arriwell com It's a Raining Man. E também, como não poderia deixar de ser, Paula Rubio diretamente do México, para ouvirmos Causa e Efecto. Bom dia! No Mundo da Fama! Babados e fofocas, agora! No Mundo da Fama! Anitta atacou de modelo sensual, postando uma foto que faz parte do ensaio clicado para o lançamento da linha de roupas que levam o seu nome nas lojas Marisa. Catálogo da coleção da minha linha de roupas nas lojas Marisa, escreveu na legenda da foto. Fique à vontade, esperava um pouco de maturidade em você. teus olhos, baby, eu fico sem. Coração acelerado, mais de 100. Juro que eu não quero mais ninguém. Você me faz tão bem. Olha, baby, não tô mais de idade. Se quiser ir embora, fique à vontade. Esperava um pouco de maturidade em você. Olha, tenta me levar a sério. Esse nosso lance já não tem mistério. Eu já te falei que tudo que eu mais quero. Eu sou um despistado de primeira. É também que a música que nós ouvimos agora não era, ou melhor, aquela que nós íamos ouvir não era a da. Não era a da Cherry Arrow. Eu sou um despistado, não sei onde é que eu tinha a cabeça. Devia estar nas dúvidas, com certeza. Música da Anitta, chama-se Zen. A propósito do mundo, no mundo da fama, que trouxe aqui uma notícia sobre a artista Anitta. Pois é, agora sim. Vamos à música, Jay Ariel, que nos vai cantar It's a Rainy Man. E também a música que vamos ouvir logo depois. Eu vou alterar aqui um bocadinho os planos, porque, bom, já que tive aqui a oportunidade, vou alterar aqui um bocadinho os planos e vou trazer uma outra música que acho até que é mais mexida. Digo eu, acho que vai mais de encontro. Vai mais de encontro à música da Jay Ariel. Ai, não vai nada. Não vai nada. Vou trazer a Paula Rubira mesmo. Eu tenho outra música, aquela música que eu ia pôr agora, tenho para daqui mais daqui um bocadinho, para uma surpresa para o nosso auditório. Vamos à música então. Ficamos com Jay Ariel e este It's a Rainy Man e Paulina Rubio, exatamente. Eu já ia dizer Paula Rubio, não é? Paulina Rubio com Causa e Efecto. Buona ziua, ou como quem diz, bom dia. According to all sources, the street. piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Mientes y te crees tan especial. Sueñas que me vuelves de cristal. Corre más deprisa a kilómetros de aquí. Hoy decir adiós me toca a mí. Sabes que aunque te creías perfecto por la ley de causa y efecto, volta, depois de Paulinho Rubio com este fantástico Causa e Efecto para trás, ficou Jerry Ariel com It's a Rainy Man. Vamos para aqui, dos astros, mais três signos, escorpião, escorpião e que mais? Fugiu-me aqui um signo, é, o zodíaco agora tem 11 signos, há um que me fugiu, até encontrá-lo, são 11 signos do zodíaco, isto é histórico, hein? 11 signos do zodíaco, e porque um fugiu, portanto, já não são 12 agora, ah, já cá está, já cá está. Portanto, vão ser de 20 de 21 de setembro a 20 de dezembro. Portanto, Balança, Escorpião e Sagitário. Balança aqui em brasileiro é Libra. Pois é, não é estrelina, não é Libra estrelina, é outra Libra. Vamos então conferir o nosso seguido dos astros e depois há mais um momento musical que se vai traduzir na seguinte melodia. Absolutely Everybody, música da italiana Vanessa, aliás, da francesa Vanessa Paradis. São os próximos instantes preenchidos com esta fantástica música, com esta bonita voz, com este momento para recordar e, claro, com muita energia no nosso Antena Web Show. A terceira e última parte deste espaço radiofónico denominado Antena Web Show vai abrir com uma musiquinha que eu acho que todos vocês conhecem, digo eu, e que também devem gostar, imagino. Fez muito sucesso em 99, chama-se Ficarei e é dos Anjos. Para já, Absolutely Everybody, da Vanessa Paradis, não sem antes ficarmos com a Guia dos Astros. Até já! We'll be right back.

conduza com prudência. Um conselho. Rádio Antena Web. A Antena Web aposta numa programação de qualidade e diversa. Visite-nos em www.radioantenaweb.info, pesquise na nossa programação e encontre o que procura. Antena Web, sintoniza-te. A Antena Web deseja ao seu auditório um bom dia e a continuação de uma ótima semana na nossa companhia. Obrigado pela sua audiência. A Antena Web deseja a todos os seus ouvintes e colaboradores festas felizes. Encontrei algo tão puro e adoro, eu sei, eu sei, eu sei. Estamos de volta, ouvintes, bem-vindos à terceira e última parte do nosso programa, que dá pelo nome de Antena Web Show. É um show de programa aqui na nossa Antena Web, no canal 1 da Antena Web. Segunda a sexta, mais coisa menos coisa, entre as 10 e a meia... e a meia-noite? Entre as 10 e a uma da tarde. Isto fazer programa 14 horas seguidas não dá com nada. Isto é muita coisa. 14 horas seguidas nem dá para comer nem nada. Ah, depois sair uma daquelas óperas que dura uma hora, dá para fazer um almoço, descansar um bocado e depois voltar ao programa. Ah, bem, sim senhor. Então vamos chegar com 14 obras clássicas, cada uma a durar uma hora, mais ou menos, mais coisa ou menos coisa, e está feito um Antena Web Show de 14 horas. Bom, até amanhã. Estamos de regresso então com Ficarei, música dos Anjos, 1999, é como se chama, não é? É o ano desta música. Justiça em Cena, assim é como se chama a rubrica de hoje. Aliás, a rubrica que se segue. Vamos continuar a acompanhar este episódio emocionante, capítulo 2 desta. Ou deste. Sim, desta Justiça em Cena. Produto Rádio Justiça, direitos de transmissão da Rádio Estúdios Brasil. Para ver então, Justiça em Cena. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Canoa Furada. Eu já fui comprar a bermuda legal para desfilar no meu ponto lá na praia junto ao mar. O Tadeu estava com a mulher, a Vanessa, e a sogra, a Ivone, numa ilha deserta. E eis que chegou o Capitão Pederneiras ao lugar. Mas em vez de salvá-los de lá, parece que o capitão está na mesma situação. Aquele bote furado ali? Que maravilha! Agora somos 4 náufragos nessa ilha deserta. Ai, Tadeu, que exagero! E não somos náufragos, Dona Ivone? Não, porque não sobrevivemos a um naufrágio. Sobrevivemos a você, que não sabe consertar uma lancha. E depois, que bela chance de conhecermos melhor o Capitão Pederneiras. Ah, eu dispenso essa chance. Pois eu não. Ivone, eu acho que podemos encontrar uma forma de consertar o meu bote. Ah, mais tarde, capitão, mais tarde. E que tal eu levar o senhor para um passeio pela ilha? Ah, eu adoraria. Pois então vamos. E cuidado para não tropeçar nesse monte de galhos que o meu genro insiste em chamar de cabana. E agora, Tadeu? O capitão era a nossa única chance de nos tirar dessa ilha e o bote está furado. Pelo menos quem está tirando o atraso é a sua mãe. Tadeu! O atraso da solidão, Vanessa, foi o que eu quis dizer. Mamãe anda tão carente ultimamente. E eu não sei. Ela quis que eu aderisse à bigamia só para ficar com ela. Vamos mudar de assunto. Foi você que começou. Por que você não começa a consertar esse bote? Deve ser mais fácil remendar borracha do que apertar porca de motor de lancha. Deixa eu ver. Por acaso você tem uma fita isolante? Fita isolante? É, aquela fita adesiva preta. É claro que tenho, Tadeu. O que que uma manicure vai ficar fazendo andando com uma fita isolante? Ah, vocês mulheres têm um universo paralelo dentro da bolsa. Então eu pensei que... Ai, olha o que eu achei. O que que é isso? Adesivo de celular. Vai que cola, não, né? Vai funcionar. Assim fica difícil, viu? O jeito é dar uma olhada nas coisas do capitão. Que isso, Tadeu? Não se mexe nas coisas dos outros. Você quer que eu espere os dois pombinhos voltarem do lindo e eterno passeio ao redor dessa ilha? Tá bom, mas não fica bisbilhotando muito não, hein? Deixa eu ver. Canivete, corda, outro canivete. Ou ele é suíço ou adora colecionar canivetes. Larga isso e procura mais, Tadeu. Vanessa, dá uma olhada nisso aqui. Você achou a fita isolante? Não, mas eu achei a identidade do Capitão Pederneiras. Lindolfo da Silva? Então ele não é capitão coisa nenhuma. I don't wanna stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't wanna stay here. I wanna to go back to Bahia. Saibam o que vai acontecer amanhã no próximo capítulo de Canoa Furada. I don't wanna stay here. I wanna to go back to Bahia. Justiça em Cena. A radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social. Supremo Tribunal Federal. De regresso, ouvintes, eu não sei se estão preparados, mas aqui vai o quarto momento da Guia dos Astros, que vai trazer os últimos três signos, ou seja, de 21 de dezembro a 20 de março, por esta mesma ordem: Capricórnio, Aquário e Peixes. Será que há aqui algum aquário? Acho que não. Não, não há aquários por aqui. Há carneiros, por acaso há carneiros. Ah, também há aquários. Ah, pois é, há aquários, há carneiros. Vamos lá pôr o carneiro no aquário, a ver se ele se entende. Eu duvido que sim, mas pronto. Também há touros aqui, não há. Já houve, e por acaso até era bravo, mas já não há. Esta não era suposta sair, mas saiu. Vamos à música então, ficamos com mais dois temas. No Mercy, Hello, How Are You? E logo depois, Mojo com Lady Hear Me Tonight. Música que não é de Portugal, mas também não faz mal. Vamos à música, No Mercy. Não? Obrigado. De volta, mais astral, com Guia dos Astros. Guia dos Astros de volta, né? Trazendo as últimas dicas para o horóscopo de hoje. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, aproveite a colaboração dos colegas para agilizar as suas tarefas. Sua autoestima anda em baixo e isso pode repercutir no campo sentimental e na profissão também. 40 é o número de sorte, a cor é vermelho. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquarianos, você poderá adotar uma postura mais competitiva no trabalho, hein? Não insista numa relação desgastada. Seu número de sorte para hoje é o 41 e a sua cor é vinho. Use e abuse. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Piscianos, por influência da lua, você poderá se mostrar mais energética. No campo afetivo, você saberá se expressar de uma forma mais carinhosa. Aproveite a sua cor violeta para hoje e o número é 77. De volta amanhã, mais dicas do seu horóscopo. Você ouviu aqui na Rádio Número 1. Aqui na Rádio Número 1. Guia dos Astros. Anymore. Jogon Lady Hear Me Tonight. Para trás ficou no Mercy com Hello, How Are You? Hello, tudo very good? Yeah, muito bem. Vamos agora um momento mais sério. Vamos à rubrica Descobrir Sons. Rubrica Descobrir Sons, que hoje vai falar de uma gravação de 1880 2008. Hoje vou falar-lhe da Hallows Parlor Orchestra, uma orquestra que em 1888 deixou um registro histórico, uma gravação com um tema de título desconhecido. O nome até é enunciado no princípio, mas devido à destruição pelo ruído do cilindro, já não é perceptível o nome da melodia. E também não estava na inscrição o título da música interpretada. O que lhe posso dizer é que vamos ouvir aqui hoje um dos registros mais antigos do mundo, 1888. Repare que me estou a reportar há nem mais nem menos que 125 anos atrás. Portanto, uma vida, ou uma geração de vidas, se quiser. É uma geração de vidas. Esta gravação foi feita de forma, não diria caseira, mas podemos dizer que sim. Ela foi utilizada, aliás, ela foi feita com algo experimental, não é? Era um protótipo, quase, digamos assim. Os cilindros de cera do Edison tinham saído naquele mesmo ano, 88, e estavam então preparados para serem comercializados. É certo que o registro mais antigo, e que pode ser reproduzido até mais tarde, foi uma gravação de 1888, 29 de junho, feita em Londres. Mas essa está bastante danificada e, além do mais, não tão perceptível. Percebe-se apenas que há ou seja, que há muitas pessoas que cantam, mas realmente o cilindro está bastante obstruído. Neste caso, a preservação está muito bem conseguida. O cilindro foi digitalizado e é hoje o meio seguro para ser reproduzido, ou seja, o MP3, ou o formato Wave, que no caso dá no mesmo. O que nós vamos aqui ouvir é uma melodia instrumental tocada por uma orquestra, a Hallows Parlor Orchestra, e que basicamente é tocada meio à experiência. Vão reparar, aliás, que os instrumentos não estão perto, não é? Eles estão num espaço aberto. Até a impressão que dá é que estão como que a tocar na rua, e vão perceber isto pelo eco. Se tiverem com atenção, vão perceber isto pelo eco. Espero que a nossa formatação de 48kbps não distorça ainda mais esta, ou não muito mais, esta gravação, e que impeça os ouvintes a perceber o eco. Mas acho que é bem perceptível o eco, sobretudo dos instrumentos mais fortes. Percebe-se. Percebe-se, portanto, que há uma... Ou seja, que não estão... Pelo menos percebe-se que não estão perto. Que era algo, aliás, muito habitual em estúdios, não é? E percebe que eu digo isto. Em estúdios, fazer-se este tipo de gravações. A ideia que dá é que puseram um fonógrafo preparado para gravar. Falou-se ali apenas para dar a indicação. E depois seguiu-se a indicação para iniciar a tocar a melodia. Até, aliás, inclusive há um intervalo. A parte mais curiosa, e que eu vou deixar que os ouvintes ouçam, é que mesmo depois da música acabar, há uma pequena brincadeira de um trompetista, creio, que brinca, faz uma pequena gravação extra para a posteridade. Na altura era tudo novo, e então esta gravação, que nem era suposto ser, nem era suposto, nem se sonhava que chegava aos dias de hoje, a verdade é que, bom, teve então este efeito de chegar até aos dias de hoje, e que bem que ela está preservada. É certo que nós vamos dar-nos conta, a seu tempo, que há um ruído contínuo que vai crescendo, mas ele vai crescendo de forma gradativa, não de forma abrupta, nem a ponto de impedir a percepção da melodia. Vocês vão perceber do que é que eu estou a falar, até porque vou deixar que ouçam esta música de título não identificado da Hallows Parlor Orchestra, de 1888. Portanto, há sensivelmente 125 anos. Vamos à música. Estamos de regresso, ouvintes, depois desta música. Lindíssima, não é? Eu, pelo menos, gosto bastante. Espero que os ouvintes partilhem do mesmo gosto. Vamos voltar à música, mas antes a rubrica Poetas vai também fazer das suas. Luís Gaspar vai-nos trazer um poema de David Mourão Ferreira. E, por vezes, é como se chama este poema que o mesmo Luís Gaspar vai declamar aqui aos microfones do Canal 1 da Antena Web. Ou seja, neste caso, do Antena Web Show. É com muito prazer, é com muito gosto que eu, Carlos Bonaparte, estou consigo. E pudera eu, ouvinte, de forma sincera, descrever quão feliz me sinto, mas pode fixar isto de forma muito, muito séria. Pode ficar certo de que estou mesmo muito feliz por poder estar consigo, de segunda a sexta, aqui no Canal 1 da Antena Web. Eu sei que tenho havido indisponíveis, ou houve durante muito tempo. É provável que voltem a haver, aliás, é praticamente certo que voltem a haver. Vamos fazendo de tudo para evitar que isso aconteça. Mas, por agora, o que eu posso dizer é isto. Não tem havido. Estamos todos cá, está tudo bem, tudo tranquilo. Desde este dia 1 de dezembro, que as mudanças que foram aplicadas têm surtido os seus efeitos. Ainda bem que assim acontece. Ouvintes, eu vou-vos deixar com mais este momento, esta rubrica, a rubrica Poetas, trazida pelo Luís Gaspar, e o poema é de David Mourão Ferreira. Chama-se este poema E Por Vezes. Em nome dos que choram, dos que sofrem, dos que acendem na noite o facho da revolta e que de noite morrem com esperança nos olhos e arames em volta. Em nome dos que sonham com palavras de amor e paz que nunca foram ditas. Em nome dos que rezam em silêncio e falam em silêncio e estendem em silêncio as duas mãos aflitas. Em nome dos que pedem em segredo a esmola que os humilha e os destrói e devoram as lágrimas e o medo quando a fome lhes dói. Em nome dos que dormem ao relento numa cama de chuva com lençóis de vento, o sono da miséria terrível e profundo. Em nome dos teus filhos que esqueceste, filho de Deus que nunca mais nasceste, volta outra vez ao mundo. Estimado auditório, acabamos de chegar. Conto-vos mais uma história no poema que acabei de inventar. Trago agora com alegria e de todo o coração mais duas melodias para animar não sei o que é determinado em cão. Para animar, por exemplo, o cão. Também, pois, não me ocorre mais nada. Estava a tentar fazer aqui um poema. Estava a tentar fazer um poema assim à pressão, mas não me sei nada de jeitão, nada de especial. Isto continuam a ser coisas de registro. As ordens que mandam eu tenho que as cumprir, não é? Isto aquilo que me dizem, vá, faz assim, agora vá, câmara mais para a esquerda, exatamente, é mesmo essa. Tem que ser, não é? Olha o sorriso. Estás a sorrir pouco, estás com cara de mal disposto para os ouvintes. E só depois é que, no fim de contas, é que só agora se percebeu que não temos câmara na rádio. E depois é isto, é bom, é. Ora, pois é, vamos. Ela não fala aqui com os ouvintes, mas ela percebe. Eu estou a falar até mais devagar para que ela me entenda. Pronto, não é? Porque senão isto não pode ser, não é? Bom, mas vamos voltar à música. Tenho mais um momento para vocês. O Dr. Pimpolho continua a fazer das suas. Ele que tem, de vez em quando, alguns azares. Às vezes não é azar, às vezes é mesmo mau de todo. Vamos hoje conferir a agenda para amanhã. Doutor Pimpolho. Ah, meu, não acredito que essa lady não me deu os contratos pra assinar. Amor, vem aqui, vai. Não, agora não, amor. Ai, Pimpolho, vem agora, vem aqui. Não, amor, me deixa terminar de verificar minha agenda pra amanhã. Pimpolho, amanhã você faz isso, vai. Não, amor, tem que ser agora. Ai, Pimpolho, vem cá. Para com isso, meu. Para de passar o pé no meu ouvido. Vem, Pimpolho. Parou, amor. Vem, Pimpolho. Mas eu tenho que ver minha agenda pra pois amanhã, amor. Pois você vem cá. Ai, me beija, Pimpolho. Espera, meu. Tenho que ver minha agenda, pô. Ai, Pimpolho, chega, vai. Vem cá. No dia seguinte... Ô, Cleide, alguém me ligou hoje? Ai, doutor Pimpolho, o senhor não foi à reunião com os americanos? Reunião? Putz, Lady, por que você não me avisou, meu? Ai, doutor Pimpolho, eu marquei na sua agenda, o senhor não viu? Agenda? É, eu marquei. Ah, não marcou, não. Marquei, doutor Pimpolho, pega ela lá que eu mostro. Lady, você tá duvidando da minha palavra, meu? Tô falando que você não marcou, pô, o escritório é meu, quem decide sou eu, ó. Vai se fuder, meu. Droga, agora eu vou ter que comprar uma agenda nova, meu. Mania que esse Lady tem de marcar as coisas com caneta na minha agenda. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Herói que ilusita no ciente. Vamos em frente, mas calma que tá mente. Bala combate infantes, desportistas, homens de conquistas, povo que é do meu. Bola redonda e wendy, jogadores em frente, sem temores, que estáticas do eu. Tragam as gaitas, os bandeiros e remata, vamos dar-lhes uma bata, ensinar-lhes o que é bom. Vamos mostrar esses caracuns suados, sangrentos gloriosos, quem é nossa seleção. Vamos lá combate, a tua vida molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Vamos lá combate, todos à molhada, que isto é futebol total. Sim, senhor. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Agora estão vivos. É atacar agora e defender para fora, eles são toscos, nem dão para aquecer. Senhora camisola e até jogar sem bola e disfarçar para o árbitro não ver. No intervalo, solteiros contra casados, andando chulas e fados para aprenderem como é. Durante o jogo, qualquer caso lá surgido só pode ser resolvido a cansar e ao pontapé. Vamos lá cambada, todos à molhada, que isto é futebol total. Existe de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Vamos à cambada, todos à molhada, que isto é futebol total. Deixa-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Os portugueses já provaram muitas vezes saber ser os bons fregueses das grandes ocasiões. Nesta jornada, nem que seja pantufada, nós teremos na bancada muito mais de 10 milhões. Força portuguesa! Viva Portugal! Portugal! Portugal! Viva Portugal! Portugal! Portugal! Vamos lá, cambada! Todos à molhada! Isto é futebol total! Deixem-se de tretas! Combada, tu és da molhada, que isto é efetivamente futebol total. Temos e temos a coragem, muita força, pensa nos vossos antepassados. Combada, muito orgulho da vivacidade. E vai, e um, dois. Fala, combada, e podes por livre, agora bateres, vamos com os riscos, porque não vai dar bola, derrotas, uma, duas, três, é golo dos refugiados. E vai tudo a contar, vai. Herman José, eu há pouco não disse, já estamos de volta e aqui eu sou um despistado primeiro e não disse. Então nós chegamos primeiro com o Dr. Pimpolho, não é? E o seu, a sua agenda para amanhã, que pelos vistos não foi tão bem verificada, acontece. Até ao Dr. Pimpolho, que é o melhor, acontece, quanto mais aos restantes, não é? Bom, vamos então ao nosso, depois, já agora depois chegamos com Herman José e este Vamos Lá Cambada, é uma música... realmente animada, não é? Feita nos anos 80 para a nossa seleção, que parece que continua a precisar deste apoio moral. E agora então um momento mais sério em que vos trago as temperaturas mínimas máximas para amanhã, aliás para hoje, peço desculpa, e também trazer-vos o estado do mar e a temperatura da água, porque há muitos portugueses que estão na área do mar, não é? São marinheiros, ou então não sendo marinheiros, são, por exemplo, pescadores. Há tanta gente que trabalha no mar que nós vamos deixar aqui essas informações, como sempre, é o nosso objetivo. Vamos começar pelas temperaturas do ar, ou seja, pela parte relacionada com a atmosfera. E aqui vão para Aveiro, temperaturas mínimas 4 graus, máximas 15, mínimas de 3 para Beja e máximas de 15. Bragança, menos 2, máximas de 10, Para Braga, mínimas de 4, máximas de 14. Castelo Branco, mínimas de 2, máximas de 13. Coimbra, mínimas de 3, máximas de 15. Évora, mínimas de 2, máximas de 15. Faro, mínimas de 9, máximas de 17. Funchal, mínimas de 17 e máximas de 20. Guarda, 0 graus de mínima e 7 de máxima. Leiria, 2 de mínima e 15 de máxima. Lisboa, 5, 14. Penhas Douradas, menos 2, 7. Porto, 4, 15, ou seja, mínimas e máximas. Porto Alegre, 4, 13. Porto Santo, 16, 19. Sagres, 8, 17. Santarém, 15. Setúbal, 2, 16. Sines, 5, 16. Viana do Castelo, 2, 14. Viseu, 1, 15. Vila Real, 0, 9. Santa Cruz, 13, 16. Horta, igualmente. 13, 17, peço desculpa. Angra do Heroísmo, 12, 17. E Ponta Delgada, 12, 17. Como eu tenho vindo a dizer, temperaturas mínimas e máximas. Agora, com respeito ao mar e às principais cidades portuárias do nosso país. Aveiro. Temperatura da água, 14 graus, em média, ondas de 1 metro. Faro, 17. Ondas também de 1 metro, sensivelmente. Funchal, 21 graus de água da temperatura. As ondas andarão entre 1 e 2 metros. Lisboa, temperatura de 15 graus, ondas também com 1 metro, sensivelmente. No Porto, também ondas de 1 metro, com água a rondar a temperatura de 14 graus. Porto Santo, 20 graus, as ondas andarão entre 1 metro e meio e os 2 metros e meio, um mar mais agitado. 1 metro de altura para as ondas em Sagres, que têm uma temperatura aproximada a 16 graus. Setúbal, 15 graus, com ondulação a chegar a 1 metro de altura. Sines, uma importante cidade portuária, 16 graus de temperatura da água, com as ondas a não deverem passar do 1 metro de altura. Viana do Castelo, com 14 graus, ondas de 1 metro. Santa Cruz, 18 graus, entre 3 e 4 metros de altura no mar mais agitado português, ou seja, cidade de Santa Cruz. Horta, também com ondas de 2 a 3 metros e 18, ou seja, um pouco mais baixo, e temperatura de 18 graus. Os mesmos 18 graus para Angra do Heroísmo, que também andará entre os 2 e 3 metros de altura na ondulação. Ponta Delgada, um pouco mais quente, ou seja, 19 graus, com as ondas igualmente a andarem entre os 2 e 3 metros de altura. E agora sim, vamos voltar à música, mais dois temas, daqui a pouco as despedidas do nosso programa, mas temos então mais dois temas para conferir, e vamos a eles. Música portuguesa, os Ornatos Violeta, Capitão Romance. Logo depois, vamos fazer zap no zap canal dos Três Tristes Tigres, aqui no canal 1 da Antena Web. Daqui a pouco volto para a última rubrica que falta do nosso Antena Web Show. 1, 2, 3. Não vou procurar quem espero, se o que eu quero é navegar pelo tamanho das ondas. Parto rumo à primavera, que em meu fundo se escondeu. Esqueço tudo do que eu sou capaz. Hoje o mar sou eu. Esperam-me ondas que persistem. Nunca param de bater. Esperam-me homens que desistem antes de morrer por querer mais.

seja a cama de quem não perde. Aqui está Zap Canal dos Três Tristes Tigres, antes Capitão Romance dos Ornatos Violeta. Última rubrica de hoje pertence nem mais nem menos que ao Padre Gil Vander Moreira, que nos vai então deixar aqui a nossa ou a sua palavra de fé para aqueles que, enfim, dela necessitam, que gostam, que lhes convém, que é sempre um incentivo para seguir melhor o dia. Vamos então à palavra de fé com o Padre Gil Vander Moreira. Daqui a pouco chego para as despedidas do nosso Antena Web Show. Até já. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gil Vander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé a partir da Bíblia. A escrava Rod, citada nominalmente em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 12 a 17, movimentava-se com toda liberdade e participava intensamente dos acontecimentos da comunidade, especificamente do episódio da libertação de Pedro. A escrava Rod reconheceu Pedro de longe, ecoando assim a postura sensível do pai do filho pródigo. A escrava Rod foi a primeira a anunciar a libertação de Pedro, assim como Maria Madalena foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. Estaria Lucas querendo insinuar que a escrava Rod tinha a mesma dignidade de Maria Madalena? Provavelmente. O evangelista Lucas nos fala de Lídia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Lídia, uma líder de comunidade. Lídia era comerciante de púrpura e liderava um grupo de mulheres trabalhadoras que produziam um tipo de tinta com base na mistura da planta chamada púrpura com urina de animais. Tingiam lãs e roupas e as vendiam. Lídia colocou sua casa à disposição dos missionários em um sinal de conversão, insistindo para que fossem seus hóspedes. Lucas enfatiza a presença de uma jovem escrava que fez um contundente anúncio profético. Paulo, Silas e demais companheiros são servos do Deus Altíssimo e anunciam a todos vocês o caminho da salvação. Aquela jovem escrava captou que Paulo, Silas e companheiros eram enviados de Deus para prestarem um serviço à comunidade de Filipos, apresentar a proposta do Evangelho de Jesus. A jovem escrava clamou também por socorro, revelando seu desejo ardente de ser libertada. Priscila, uma trabalhadora missionária, ocupa um espaço relevante em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Priscila aparece sempre ao lado do seu companheiro Áquila e provavelmente aderiu à fé cristã antes de conhecer o apóstolo Paulo. Deve ter sido expulsa de Roma pelo edito do imperador Cláudio em 49 da era cristã. como exilada política, Priscila chegou em Corinto, onde acolheu o apóstolo Paulo em sua casa por um ano e meio. A casa de Priscila se tornou uma igreja cristã. Tanto Lucas como o apóstolo Paulo colocam o nome de Priscila sempre antes do nome do seu marido, Áquila. Isso pode indicar sua liderança. Priscila conciliava com destreza o trabalho do lar com o trabalho missionário e a fabricação de tendas. Lucas se refere, em Atos, de passagem, às quatro filhas de Filipe, dizendo que eram profetisas. Em Atos 13, versículo 1, e Atos 11, versículo 27, temos notícia da existência de profetas das primeiras comunidades cristãs, mas somente em Atos capítulo 21, versículo 9, se faz menção à profecia exercida por mulheres, quatro filhas do diácono Filipe, o evangelista Filipe. O fato de o cristianismo ter sido, no início, a religião das casas, facilitou a atuação das mulheres nas igrejas. Lamentavelmente, com a institucionalização e a consequente hierarquização das igrejas, as mulheres foram sendo marginalizadas. A teologia lucana ajuda na superação da discriminação das mulheres nas igrejas. Urge superar todos os dualismos, a começar pelos dualismos entre as próprias mulheres, judias versus cristãs, ativas versus contemplativas, protestantes versus católicas, leigas versus religiosas, do lar versus profissionais, casadas versus solteiras, heterossexuais versus lésbicas, etc. O Deus da vida está na nossa guia e conta conosco na construção de um mundo justo e solidário. Que o Deus, que é amor infinito, nos abençoe. Quem quiser conhecer algum texto e alguns dos vídeos de Frei Gilvander, pode procurar na internet no seguinte endereço: www.gilvander.org.br ou freigilvander.blogspot.com.br. Um abraço de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. E pronto, ouvintes, chegamos ao final de mais um Antena Web Show aqui no canal 1 da Antena Web. As portas vão fechar-se, já é quase uma da tarde, mas as portas vão então fechar-se. E eu desejo vivamente que o meu auditório tenha gostado do programa que teve a oportunidade de escutar. Assim, francamente, desejo. Eu, Carlos Bonaparte, vou-me despedir por aqui e por agora, mas amanhã estaremos de volta, se tudo correr bem, e há de correr, a partir das 10 da manhã. Já sabem, vamos trazer às 13h30 a segunda parte de 3 do teatro O Palácio do Fim, em novo ato. Ouvinte, vamos fechar esta edição com dois temas, que espero que gostem também. São dois temas portugueses, são duas músicas calmas, que espero então que sejam do vosso agrado. Vamos ficar com Ilha, na voz de Mafalda Veiga, e Neva, sobre a Marginal. A música de Luís Represas. Boa tarde, ouvinte. Até amanhã. Chama, mas era um